Onde tudo começou, onde surgiu a brincadeira, foi mais ou menos assim, ó. Linda menina, chega e vem naquele clima, bonita e sensual do jeito que os moleque pira. Linda menina, chega e vem rouba na cena, é cobrada, tá de olho que essa mina é problema. Linda menina, chega e vem hipnotiza, bonita e sensual do jeito que os moleque pira. Linda menina, chega e vem rouba na cena, é cobrada, tá de olho que essa mina é problema. Seu coração. As novinhas de hoje em dia não aguentam ver paredão. Cola o bumbo no chão, bate o bumbo no chão, quica o bumbo no chão, senta o bumbo no chão, cola o bumbo no chão, bate o bumbo no chão, quica o bumbo no chão, dança, dança, vai, vai, vai, vai. E as novinhas de hoje em dia não aguentam ver paredão. Cola o bumbo no chão, bate o bumbo no chão, vem no balaço, vem no balaço. endereço do boizinho, rei da brincadeira, rapaz. Respeite, é, modinha.